Começa agora no seu rádio Central do Sertanejo. Vai no banheiro pra gente se beijar. Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Central do Sertanejo. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Central do Sertanejo. Só um beijo, nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Central do Sertanejo. Muita música e a sua participação. Muita música e a sua participação. Central do Sertanejo. É o programa Central do Sertanejo começando na sua rádio preferida. Essa rádio que só toca música boa, só toca programas de qualidade pra você. Hoje, quarta-feira, meiozinho de semana. Muito prazer, eu sou Silvio Ferraz e te faço companhia nessa uma hora de sucessos, o melhor do sertanejão, sertanejo universitário, com certeza passa por aqui. Uma excelente quarta-feira pra você, hoje 10 de setembro do ano de 2014, você que tá em casa, tá no carro, tá trabalhando, tá ouvindo a gente, aonde você estiver ouvindo a melhor sintonia do seu rádio, obrigado sempre pela audiência, sempre pelo carinho, é um prazer imenso estar juntinho com vocês. Pra começar tem Breno Reis e Marco Viola, Disfarce. Central do Sertanejo. Você não me engana, eu sei que essa pose, essa maquiagem, essa roupa linda é só um disfarce. Você não me esqueceu. E pega o telefone, liga pras amigas, diz que quer sair, que quer curtir a vida e que dessa vez não vai voltar. E que tá cansada de tentar. Mas não é bem assim. O fim da noite chega e a verdade vem. Eu sei que pensa em mim e chora de saudade porque eu choro também. E não há nada nem ninguém que nos faça tão bem como o nosso amor. E nesse nosso vai e vem, não há nada nem ninguém que nos faça tão bem como o nosso amor. Você não me engana, eu sei que essa pose, essa maquiagem, essa roupa linda é só um disfarce. E você não me esqueceu. E pega o telefone, liga pras amigas, diz que quer sair, que quer curtir a vida e que dessa vez não vai voltar. E que tá cansada de tentar. Mas não é bem assim. O fim da noite chega e a verdade vem. Eu sei que pensa em mim e chora de saudade porque eu choro também. E não há nada nem ninguém que nos faça tão bem como o nosso amor. E nesse nosso vai e vem, não há nada nem ninguém que nos faça tão bem como o nosso amor. Faça tão bem como o nosso amor. E nesse nosso vai e vem, não há nada nem ninguém que nos faça tão bem como o nosso amor. Sei que essa pose, essa maquiagem, essa roupa linda é só um disfarce. Você não me esqueceu. Central do Sertanejo. Beijo gostoso me afasta e me arranha. Mas as nossas desavenças não entram no quarto quando a gente se assanha. Esse amor escondido, minutos contados.